chamado louco. Um mundo inteiro pra você. Você não precisa dizer nada, é só querer. Vamos sonhar de novo tudo que a gente. Você não precisa dizer nada, é só querer. Vamos sonhar de novo tudo que a gente. Vamos contar a história.